ficar. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta. Eu cheguei assim com tudo carinho, visão... toda a galera da Ferro Saúde que está ali pra gente, com a gente. Jeito... obrigado pelo carinho de todo mundo, jornada... todos interligados com o Barão, tamo junto e misturado. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai, tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai, tu gosta. Tu toma na hora, nós tira, nós bota tudo. Cabeça dele no teu corpo. Essa é a proposta. Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta. Eu sei. Obrigado, amigo Betão, Endel Nazareno, do Barcelona do Talau, valeu! É, meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça. Amigo Ilha, sangue, direto de Altamira, cumprindo fronteiras e barreiras pra curtir o Barão Vermelho. E da visão que eu tenho, eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater, vou... James Despintado de Barcarena também tá aqui, valeu, maninho. Gosta, tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai, tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra... Aquele jeito que tu... Tá bom, agora quer mandar em mim, coitadinho. Não passa de um contatinho abaixo, tom. Respeita a mamãe aqui. Olha ele, todo todo cia. Joinho de Paraguabinas aqui no Tauá também, obrigado, maninho. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é... 29 de setembro, aniversário do Pica Chat. Deixa eu te lembrar. Lá na arena do Ney do Cocal. Prime! Prime! Prime. Uma bunda dessa não nasceu pra ó, ó, ó, ó. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser. Galera do Juventus, obrigado todo mundo. Tá todo mundo aqui no Barão. Valeu, valeu, valeu. As apimentadas, a Vitória, a Pathy, Pathy Potência, Tata e Aline, todo mundo! Laércio, confecção! Eu vou para na gaiola, fica de marola, senta pro chefinho do jeitinho que ele... Obrigado, meu amigo Dantan, também a gente! Chapado, vai voltar depois... Dantan da Mate! Toma, sua gostosa! Amigo Chinhão, da equipe Cão também, obrigado! Hoje... E colorido Prime. O colorido Prime. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, e toma, toma. Toma, toma, toma. Me chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade é minha casa. Gerente Rematinha! Foi até bom te encontrar. Colorida primeira dama. Mas é a putaria que eu amo. Sai daí, doida. Me diz se eu nunca me engano. Se tu quiser. O Emerson! Há um balão. O Bruninho e o Ditato, galera de Santa Isabel. Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. E disso eu nunca me engano. Renatinha. Balão, balão. É só me chamar no privado. Caralho, lá, lá, lá, lá. Ó, o canal da R10 do Pita, mano. Só lançamento. Bora que é hoje, é hoje, é hoje. Hoje é mandelinha de quebra. Vou pegar umas Prime. Prime. Prime. Prime. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo. Júlio Santorinha. E G3 também. Atrás das danadinha, eu vou pro bailão. Atrás das danadinha, pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção. Será? Na brincadeira do pega, pega e não se apega, que você ganhou meu coração. Ô parça, eu vim aqui na maior humildade cantar o bagulho pra você. Vai ficar nessas, eu vou embora, parça. Não é que eu amo ela aqui, mano. Viado, não tem como explicar pra você. Só eu sei, mano. Essa mina é demais, viado. Sabe por quê? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Até a culpa não foi sua. Ferro Salge, valeu! É que a culpa não foi minha. A culpa foi do bairro. Ele que tava gostoso. Ô Thiaguinho, cadê você? Não chega por gentileza. A culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostoso e fez eu chegar mais tarde. É que a culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostoso e fez eu chegar mais tarde. Até a culpa não foi sua. Equipe me dentro, eu lembro a gente. É que Tá todo mundo aqui no barão. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa. Ei, tu tá na gaiola. Para a malandra jogando. Ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. Vem sentando. Nas películas, seu amigo, valeu todo mundo! Tá na gaiola, tá na gaiola, sentando, sentando e revolta, Matheus Soares, ele é o Ailson, todo mundo aqui com a gente! Você é louca de vontade pra transar comigo, tio. Juninho, o show, ele é o tio. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe. Os prontitudo também com a gente, obrigado. Vamos lá pro carro. Equipe Cão. Dentro do carro. De putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Sinta, sinta, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta não. Quem perdeu amigo, eu quero que cante essa canção que é muito bonita. E eu detono aqui na moral pra você, ó. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói, dói. Bora, carnaval! Covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Oprimem. E só dizendo a galera, viu, gente? É, que a nossa transmissão é ao vivo, viu? Ficar com Deus. Se você quiser conferir, vai no site do. E um dia eu vou te encontrar. Do Deson, isso mesmo. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor. Valeu, menor, espero eu chegar. Que mulher é esse tão cruel que a gente vive? A covardia. Esperando a pureza. A nossa amiga Thalia também tá pra gente. Obrigado você. Bora, carnaval, como é que é? É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. E a nossa festa vai até altas horas pra galera. Você da parte certa pode chegar juntinho, valeu. Valeu, valeu. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. Up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up. Bora dar mais quinta, gente. A piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Bora que já tá 1-0 pro nosso Leão, na moral. What? Sorry, just quickly. What if it's? Da da da da. Welcome to Central Bay. Obrigado, amigo Tinão da equipe Cão de Sombra de Samba, garoto! Dandando da Nike também. Obrigado aos amigos da Juventus também. Cara de São Isabel presente. Valeu vocês. Esse aqui é só o aquecimento. Esse barulho é muita pressão! Alonzinho pressão! Prime! Prime! É Juninho, meu compadre! Só pode ser! Um, dois, três. People in the house, get up and scream and shout. Hey, hey, hey, hey, hey. Endoida no barão, endoida no barão. Amigo Betão, Wendel Nazareno do Barcelona, tá lá. Obrigado a vocês, viu? Na moral. Aqui a pressão não para. O Rasga DJ, filho do Catatá, meu irmão. As forças habilitadas, a vitória bate. Bate potência, tá, Lene. Lene Trinks mesmo. Zé Pressão também, obrigado vocês. Na moral, na categoria, vou começar a fazer assim gostoso. Pai d'égua pra galera, daquele jeitinho que o nosso repar tá bonito, tá demais, tá pai d'égua. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Jean, eu não tô bem. Eu não tô bem. Será que não cabiam nessa mala aí também? Ah, eu não tô bem não, papai. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Aí você chegou. E você chegou. Gostoso. Atrasadinho. Rapidinho. Mas tava lindo. É. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Desgraçada, vai na fé que tá valendo. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Enadinho. Vamos pular. Parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Então vamos detonar. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arrancar. E próximo domingo tem El Sonido e banda marca de batom aqui no Tropical, tá bom? Não precisa pagar. Pega, vai. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Deixa eu ser, Rafinha, deixa, vai. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Já! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, Henriquezinho. Testa esse amor em mim. Love in bala. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou a mesma roupa de todo dia. Vou te contar aonde ela errou. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Esquenta. Quando a bebo bem pura não encaixou. O erro dela é não ser você. Tadinha, ela tentou, pô. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do... É igual da música desgraçada. E fui de volta daqui até Marte. Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. Alô, minha equipe, cão! Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Alanzinho pensando. Ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. Meu irmão! Bora que tá gostoso, Zapaideia. O negócio tá demais, é o barão, Não sou de ficar. de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei em nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha. Obrigado, galera de Mosqueiro, minha, Cristiano Tigrão. O que as duas estão fazendo tão sozinhas? Amigo Jack, isso mesmo? E suas esposas, todo mundo pra assistir. Eles estão aqui. Barão! Barão Vermelho. Barão Vermelho. Manda 007. Aqui o negócio tá gostoso demais, papai. Oh! A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar. Já acabou minha corda. Como eu nunca pensei. Eu juro. Eu juro que nunca pensei. Era, tia, eu tenho um sonho de te dar um beijo na boca. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Minha irmã. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Ai, ai, dá pra mim. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem. Eu passo. Eu vou pros braços de outra pessoa. É ela, não é? É ela que eu amo, não vou negar. É ela, é. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. É ela que eu amo. É ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga. E eu sou dependente. Sou dependente de você, papai. É. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa. Eu não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver entrando na minha vida, uma hora ou outra. Tô num status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. E aí? Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu amo? Eu tô não. Se eu tô solteiro, o coração tá namorando. É. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando. É aquela hora. Pega na mão dela. Vai que é mijador com virilha. O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou a esperar. O meu amor que foi. Tem que tocar sucesso. Obrigado, amigo Neguinho, da equipe Cão. Ele é a sua primeira dama aqui presente. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Quem manda é o Dandão da Ná. Prime! Prime! Prime! Por quê? Porque razão foi embora e me deixou. Cadê meu amor? Meu amor. Eu quero estar juninho. Eu quero estar contigo. Ali tá o Relíquia. Alô, Relíquia! Emerson Juninho, empresa Quality Filmes. Eu sou maluca. Já nem sei quem sou. Só quero ter. você pra mim. Estou me sentindo tão só. E a Natinha? Onde irei, você não vai. Tchau pra ele. Onde eu chego, você. Para de patetar, Natinha. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. São meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Aqui não tem frescura, eu toco de tudo, na moral. Não pude evitar. Segura que é o Barão, é o Barão! Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Cássio Super! Por isso escrevi esta canção. Quando é que saiu o avião? Me diz aí. Eu fiz pra poder te falar palavras, palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Alô, Thiaguinho. Bicho, deixa eu te contar. Cara, eu tô com uma saudade do Chorrão. Esse bicho sumiu. Meu irmão, pelo amor de Deus, papá. Prime. Prime. Consagrado. Consagrado. Consagrado. Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder. Meu irmão! Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Obrigado, meu amigo Almal, também tá por ali, valeu, garoto! Você não ligava para minha. Imersou nas películas! Não queria nem saber do meu amor. É nóis, é nóis! Agora não existe nada. Santorini. A me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno pro meu coração. Eu te amei como ninguém mais te amou. E o Júnior Santorini tá mandando um beijo bem especial com muito carinho pra sua esposa Fernanda, né? Meu irmão. Ele disse assim, ó. Eu bebi, mas você também bebeu, bebeu. Pô, para com a tua onda, Juninho. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. E essa aqui é linda demais e eu detono aqui no som do Barão. Barão! Presta um pouco desse seu patchouli. É, também não é assim, pô. Você só me procura quando. Tem que conversar primeiro. E usa e abusa e se vai sorrindo, deixando em cada beijo a sensação de adeus. Depois me telefone para o meu fracasso. Me vejo envolvida pelos seus abraços. Coisa boa! E dessa vez eu juro decidi. DJ André! Também tá ali o Maninho. Renatinha, Renatinha. Coroada violenta. Foi você quem falou que o nosso romance. O Igor Orlove também tá por ali, obrigado a você. Juninho Show, é Juninho Show. Prime. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. O Murilo Alan da diretoria e o amigo Adailto da loja Ferro Saldi, obrigado a você, brother. Perdoa meu coração. Amigo Cristiano também da Brasília com a gente. Tudo acabou. Ele é que você entendeu. Do Tigrão, isso mesmo? Sou louco por ti. Renatinha coroada. Tem que ver aqui comigo. Até o fim. O amigo Zeca também da Brasília. Quando escuto. Valeu, obrigado a você, Murilo. Tudo me faz lembrar. Ele é a sua primeira dama. Dos momentos que vivemos, eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse. Vou chamar o Cássio agora. Vem viver aqui comigo até o fim. O Barão Vermelho. Santorini chegou comigo e disse: Juninho, o Emerson das películas bebe mais que Opala. Porra, meu irmão. Tu é doido, doido. Vou me apaixonar. Ele também disse, inclusive, Juninho, essa semana a gente vai preparar uma parada legal pro Barão, viu? Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos juntinho, garoto. Que conquistou o lá vem mais uma. Peraí. O, E, A. Segura. Vou chamar o Cássio Sup. Chega juntinho, DJ. Cumprimenta a galera. Primeiramente. Chega junto, Cássio. Chega junto. E aí, Juninho? Hoje o nosso BV Prime aqui no Tropical. E a gente agradece pelo carinho de todo mundo que já tá aqui com a gente. Hoje dando a coroada violenta. Meu parceiro Emerson das películas. E ele, meu parceiro Bruno, Capitão Caverna. O meu parceiro de tato. Ele é o mais novo patrocinador do Barão Vermelho Prime. E bora, Juninho. Sempre. Em nome da loja Ferro Saldi. A loja que alinha os paredões do Barão Vermelho Prime. Segura, papai. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. O nosso amigo Igor Love também lá de Belém do Pará. O rei dos automotivos daqui da área. Valeu. Mas sinto que você não quer. Black Live também está aqui à frente. Amiga da Dia Henriquezinho. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. E a nossa Quality Filmes, patrocinadora do Juninho. Agora é patrocinadora do Cássio Sub também. Vou levar meu notebook lá pra Desivaja. É. E pra onde nós? Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. E a galera de Mosqueiro tá ali com a gente. Valeu, Zeca! Alô, Tigrão! Quisesse conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Mas voltarás. Gerente Redatinha do Barão Vermelho! Tamo junto. Se escapar de dar minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor. Gilson. Um abraço. abraço pra Lene das Apimentadas, tá aqui com a gente, valeu. Sim, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Jairi, tá aqui com a gente também. A mãe da Redatina, é isso? É? A Karine. Quem mais? Quem mais, Redatinha? Do jeito que te amo, vou entregar-me. E o Vitor e a Cássia, valeu! É com Gilson. E com DJ Betinho, a grande revelação. Equipe MD! Bora, Consa! 3, 2, 1! O Andriele, a bijuna do Tomatumante. Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. O Pica-Pau, o Rui Cabanhas de acabou de chegar aqui no BV. Já chegou dando coroada, turma. Sinto muito mais desse jeito. Vigão! Não vou negar, sou lugar por ti. Relíquia! Ele tá com a primeirinha ali, alô, Relíquia! De marcante Júlio. Vamos daí, o tom da loja Ferro Saldi. O Pica-Pau, o Rui Cabanhas, dos automotivos, tá todo mundo aqui da área já com a gente. Valeu, obrigado! Sei que você vai lá. Essa galera tá endoidando, Júlio! Ilusão foi que restou. E o nosso? Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Daqui a pouquinho tem Alanzinho Pressão! Botando muita pressão aqui na coroada! Tentando parar. Alô, Gessinho! Guerreirão! É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, uma emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. MCG3 e a primeira dama Júnior Santorini e a primeira Fernanda está aqui com a gente. E o repá. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E dá-lhe a coroada, e dá-lhe a coroada. Coroa do barão, coroa do barão. Um, dois, um, dois, um, dois, três, vai! Balança, sacode, balança. Sobrinha, essa parada, sobrinha, essa parada. Vai, vai, vai. 3, 2. quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. É o bebê, é o bebê, é o bebê, vai! Penetra e comemo vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca. E comemo vara xereca, vara xereca, vara xereca. Vigo Love também, lá de Belém do Pará. Ei, oi! O daqui valeu! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Bora dar pressão! Bota da pressão! Bota da pressão, Juninho! Meu peru tá vindo aí. Coroada, coroada, coroada, coroada, coroada. Sassoca, Tiana, você tá dando a ver. Sassoca, Tiana, você tá dando a ver. Sassoca, Tiana, você tá dando a ver. E a Miriam JP. Falou, JP. Fica de quatro, fica com a gente, valeu. Equipe Cão, obrigado vocês, na moral. Fica, toma de pica. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora Cassio Super, sem ajuda o Cassio Super. Bora na moral, bora na moral. Bora meu DJ. Bora! Avisa todo mundo que eu tô no Barão Vermelho. Quem é Barão? Não. Vem pro Barão. Não. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? E dá-lhe a coroada. E dá-lhe a coroada. E dá-lhe a coroada. Renatinha. Coroada violenta. Coroada violenta. Quem é violenta, coroada Júlio? Violenta. Quem é bar... Um back de um metro. Onde é? Que eu encontro um back de um metro. Alô, meu parceiro Gessinho, tá aqui comigo. De um metro, e aí, onde é que eu encontro um back de um metro? Onde é? Rodrigo Ariane, a Sabrina e a Silvia aqui, Juninho. Mais pólvora. Juquetinha, primeira dama Roberta. Alô, Israel, só vai quando acabar. Fica no ranking, tá botando. Vamos lá, Bidel. O Prime chegou. E o Prime chegou. E o Prime chegou. O Prime chegou. E a coroada é violenta, papai segura. E aí? Tô na área, ó. Consagrado tá na, tá botando na pressão. O consagrado tá na área. Ele tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Mas na moral, e a galera do... quem acha que o Remo vai ganhar esse repá, dá um grito pra mim na moral. 1-0. O Remo ganhou de 1-0, foi isso mesmo? O Remo ganhou de 1-0. Cadê a torcida do Remo? Tá aí, tá? Na moral! E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. Bate na palma da mão, na palminha da mão. O Zeca também tá ali com a gente. E ele, meu parceiro Tigrão, alô Tigrão. A galera de Mosqueiro tá aqui junto e misturado, valeu. Tirando a equipe esporte de São Brás. É, DJ Mel. Pode crer, maninho. O Rasga DJ, ele, por sinal, que é o filhão do Catatal, tá aqui presente, valeu. Solteiras que o malvado tá de volta. Pras malandras. Pras malandras. É. As gostosas com espaço. Santorini. Macioca, Júnior, Santorini. Toque elas de pina. A gente soca, soca, soca, soca, soca, soca. O presidente da equipe Cão também tá aqui com a gente. Alô, neguinho. Você e a primeira dama. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Agora vem a menina, papai. Ó. As solteiras que o malvado tá de volta. Pras malandras. O nosso amigo estéreo também. Saca os parceiros. Na maciota de Juninho consagrado. Ela se pega. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, tchê, porque gosta muito de conversar. Chá, não ficar de papapá. Vai se despendo. O nosso amigo Stênio dos Acorrentados do Pop. Ele tá curtindo desde ontem, né, Leozinho? Um abraço do Sub, do Brechão. Do curso e do chão. Novinha, safado, simpática. Emerson das Películas. Tá de Santos Amel. Tá aqui comigo. Alô, Capitão Caverna. Te dá tato. Descendo. Ei, rapaz. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Sabe onde ele tava, Jurinho? Ele tava aqui na coroada. A gente é barão vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente dá a coroada. Coroada, coroada, toma coroada. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tenho moral, tá mil grau. Tô com moral. A gente, obrigado você, meu irmão, valeu! Canta, canta, canta, canta, canta! Me dê mais, me dê mais. Se sonhei. Eu tenho mais uma, tenho mais uma, tenho mais uma. Bora, Cassio Super, chega juntinho, DJ! Portaria, liberar uma chaveiro branca que vai interligar aqui com a gente. Não, não, bora liberar! Não, esse Jurinho é uma loucura! Não, não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Jura! Eu juro que não. Ah, é pra jurar, então toma, toma, toma, toma! Eu não vou gritar, não vou fugir. Eu me machuquei. Valeu também, tamo junto. Cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa o time desde lado, puxa big e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Cima, cima, cima, cima, cima, cima, cima, cima. A parada é o seguinte: a galera do Paixandu, a galera do Paixandu. Só quem é do papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Bate, bate, bate, bate, bate. E a galera do clube do Remo dá um grito. A galera do Leão dá uma vaia do Paixandu aí. E a galera do Remo joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. E a galera do Paixandu vai o leão. É bagulho doido, Jurinho. Mas ela quer o Zé Vovó, ela quer dar pra sabadinho. Oi. Ela quer o seu gostinho. Um abraço, minha, as apimentadas. Da na... Patrícia Botência que... e o Zé Bressão. Então vou ter que levar. Planejei um assalto pino. Planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que não tá nossa tropa. É o 57 de xoxó tá nossa tropa. É o 57 de xoxó tá nossa tropa. É o 57 de xoxó tá nossa tropa. É o 57 de xoxó. Eu era feio e ninguém. O Dandão da Nike. Só me dá. Aqui com a gente é o Dandão. Bora, Dandão. Sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. A galera aqui no Barão. Bota na pressão. Bora que é pressão. Bora na pressão. Mas na moral, tem algum flamenguista hoje aqui? Tem. Quem é flamenguista de coração? Joga o bracinho pra cima e vai batendo na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem torce pro Mengão? Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tem algum corintiano aqui? Tem. Quem torce pro Corinthians, daria um soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Mas quem tem um amigo corno aí dá um grito. Quem tem amigo corno dá um grito. Tu tem coragem de falar pra ele que ele é corno? Não? Então eu vou saltar e tu olha na cara dele agora. Só quem tem amigo corno, corno. Quem tem amigo corno aí na moral, não chega pra ele e não fala nada. Só diz assim, mano, a gente tá no Barão e a coroada é violenta e a pressão aqui não para, na moral. Olha o Barão Vermelho chegando, a galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, vermelho, vermelho. Olha o Barão Vermelho chegando, a galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, vermelho, vermelho. Três. Henriquezinho, a minha amiga Nadine também está aqui com a gente. Alô, Black Live! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Agora é Black Prime, é isso, Renatinha? A gerente que falou, do Bruno. Tô de baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É. Acelera tudo, namorar. Acelera, Juninho. Acelera. Acelera, vai. Mais um pouquinho, freia, freia. Freou? Então põe. Põe o capacete. Põe o capacete. Põe o capacete. Põe o capacete. Põe o capacete. No 3, 2, 1. Agora! Põe o capacete. Gostando de uma frouxa. E ela? Bucinho dos caramelos. Valô, Bucinho. Ela é pura. Valô. Que delícia de... Meu parceiro, é. Thiaguinho. Eu tô parecendo lá na portaria com o Bruninho, tá certo? Ai, que gata. Ai. Ai, que pura. Mas pra quem não tem hora pra chegar em casa aí. Quem não tem hora pra chegar em casa. Quem não tem hora pra chegar em casa. Joga a mãozinha. Joga a mãozinha. Joga pra cima. E dá-lhe coroada. Dá-lhe coroada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. 3, 2, 1, vamos. Explode o bagulho. Que doida, que doida, que doida. Que doido o bagulho, que doido o bagulho. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida. O bagulho tá endoidando geral. Que a gente não rola rampa, pá. Bem, e amores? Que mata. Bem, bem. Amores que ferem, amores que doem. agora, Cássio. Mas agora eu vou te colar. Tá querendo meu perdão. É Deus quem perdoa. É meu senhor das películas. Meu amigo Bruninho também, galera de São Isabel. Obrigado a vocês. Todo mundo! Minha mínima pra mim. O meu parceiro Emerson das películas. Tá aqui com a gente. Obrigado, Emerson. Me toquei. Eu nunca mais. Aqui pra mim dentro também, todo mundo do Brasil. Valeu! Endoida meu barão. Endoida meu barão. E dali coroada. Endoida meu barão. 5, 4, 3, 2, 1. De novo, amor. Meu irmão, vai. Vasca DJ, alô, Catata. A vitória, Catalina, empate, potência e o Eli Expressão, valeu! Cachorro, tu sabe que o bagulho é doido. É coroada ou não é? É coroada! É coroada! Então toma! Eu não te procurei. O curso sube! Daqui a pouquinho tem Alanzinho! Rock doido, doido. Os melhores ganharam hoje foi Corinthians 1-0 e o Remo 1-0 também. Tá certo! Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado. Tia Paulo Maria! Murilo do Costa, bola Prada Bruta também com a gente. Equipe Ferro Sáudio, obrigado. É Ferro Sáudio. Explode o bagulho. Endoida tudo, endoida tudo, endoida tudo, endoida. Endoida, endoida. O Tinhão e o Neguinho da equipe Cão. Todo mundo juntinho com a gente. Obrigado a vocês e as suas primeiras damas. Bora, Neguinho, você! O Caqueado e o Gingado. Caqueado, gingado, Alanzinho, pressão, já, já. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. O Rasga DJ, filho do Catatral, também igual a gente. Meu nome não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar.